Guerreira, esperança é a última que morre. Guerreira, esperança é a última que morre. Guerreira, esperança é a última que morre. É a última que morre. Guerreira, esperança é a última que morre. Que os poema avança, atrás corre. Dos seus objetivos, efeito dos motivos. Você está vivo, seja ativo. Vai em frente, a vitória sente. Vem com a gente pelo rap. Com a palavra no pente, as ideias na mente. Sempre consciente, tem que ser crente. É nóis, é nóis. Que tá no jogo a milhão. É nóis, é nóis. É tudo nosso irmão. É nóis, é nóis. É pela canção. É nóis, é nóis. Então faz revolução. Pare, pense, se corre, se vence. Pare, pense, se corre, se vence. Porque der é fiar. Pois é, na fé. Canta sua história pra falar glória. Deus na memória, a bandeira da vitória. Plantou bem, colhe também. Prospera além, no rap amém. É o futuro que vence com a atitude da função. Revoluciona bem, só louco em ação. Que sempre lança grandes mudanças. Que agita a nossa massa, que caminha sem farsa. Só os verdadeiros que correm é guerreiro. Sei que é capaz de lutar. Sei que é capaz de vencer. Um direito, uma escolha de sobreviver. De sobreviver. Sei que é capaz de lutar. Sei que é capaz de vencer. Em cada gueto. Um direito, uma escolha de sobreviver. De sobreviver. Persistência e coragem, com fé tem vantagem. Não tô de passagem, a vida é sem maquiagem. Acreditar no que quer, sempre de pé, a cabeça a fé. Não importa o que vier, Deus é com nós, né? A esperança tá dentro de você. Vai, vai, corre atrás, faz por merecer. Todos têm foco forte, potencial pra vencer. Não deixe seu sonho nunca jamais perecer. Na correria, sem patifaria, família. Progresso no dia a dia pra nós, a luz, a melhoria. A vitória tarda, mas não falha. Vem, doce como mel, te faz muito bem na batalha. Te leva além, corre pelo certo. Sua vitória contém frutos bom e eterno. Nunca desisti, sempre estive aqui. Sempre corri atrás, independente. Nasci, vive, cresce, aprende, sonha, caminha, ganha. Eu nasci, foi pra isso, vida em abundância. Viva e canta, colha o que planta. Tenho que acreditar na minha, sem desandar. Se é pro bem, entra, vai além. Se é pro seu bem, faça a sua parte também. Vitoriosos e conscientes. É o melhor em sua mente. É o melhor. Vitoriosos e conscientes. É o melhor em sua mente. É o melhor. É o melhor. Eu sei. Sei que é capaz de lutar. Sei que é capaz de vencer. Em cada gueto. Uma escolha de sobreviver. De sobreviver. Sei que é capaz de lutar. Sei que é capaz de vencer. Um direito, uma escolha de sobreviver. De sobreviver. De sobreviver. De sobreviver. De sobreviver. De sobreviver. Sei que é capaz de lutar. É capaz de vencer, de sobreviver, de sobreviver, de sobreviver.